362, a solicitação de chegada Angel. Doutor 362, obrigado a Dança Clay, 12 pés, centímetro 0018. Estamos estabilizados no final do suporte de cimento da Dança Clay. Esse é o comandante do mobilizado, para a gente. Na 322, a identificação via chegada a Bombé de Uno, descendo até a 2 mil pés, no centímetro 0018. 3692, contato final, chame o seu e-mail, décima 95. Valeu, só, sem problema. Boa noite, Alfa 3662. 3662, boa noite, autopista. Ah, quase. 3662, sim, tinha posto de alta. É, de acalma. Autorizado ingresso, reporte aliás do ponto na cabeceira 17. Sons 47, na direita, taxo e eco, chamo solo 121, décimo 9, por gentileza, confirma o picho está molhado no escorregadia? Negativo, molhada, a de freio é boa, está 3662, conforme estava previsto para. Gente, grato a informação. Tomate do Lula Verde, autorizado decolar, pista no 7, vetor no 30 graus, 0 satélite. Passar um Eco Zulu November, decolado aos 49, chama agora o controle de Salvador, 120 desse momento. 208 Salvador, November. Serena 3212, completo final, procedimento MPM, 1989. Corre, 209, 163. Eco Zulu November. Em novembro, contato com a dama decolar e seguindo até o nível 00, via decorar 1 no Bravo. 0, via Coral no Bravo, entra no momento. Aproximação, reporte e visão com a pista. Não chove sobre a pista, tinha uma aeronave que pousou, pousou que a pista está molhada, mas a ação de frenagem está ok. O Chile M322 avistado autorizado por pista no zero, vento 1 0 graus, 0 centro. Após o Chile 322, no sol 53, número direito, taxando o sol Salvador, 121, décima rodada. 1209, Salvador. Boa noite, 2043, ponto 0 graus. 2043, autorizado a alinhar e decolar pistola 0, vento no 50 graus, 0,62 graus. Além da cola 0, voo 2043. Número 043, já colar no 57, chega agora o controle em Salvador, 120, 28. 208, 2043. Controle em Salvador, boa noite, gol 2043, 1300 pés, não vou, ou não vou ativar. 2043, contato radar da colagem, 1-3-0-2-7, da segunda. E essa voa 1-3-6-0, gol 2043. bom, nós 043 vai ter que abandonar a Brasil da saída e vai voar na proa 197 devido a formações. Afirmo, devido a formações, proa 197 por aproximadamente 15 milhas. Certo, proa 197, estaleiros vizinhos em forma alterna, na proa da posição Lenda. Ok, reportando a Terra, na proa da posição Lenda 2043. Gol 2043. Gol 2043. Vem na porra da posição Lenda. Na escuta controle, controle 7. Obrigado. 243, já vai ser 36, pelo 2835, alterna 123, décima 8. Recife 2835, 238, obrigado, 2043. Eco Zulu Novembro, serviço radar encerrado, 3 mil para posição coral, mantendo o voo 100, chama o controle da minha frequência 120, próxima 1. 3484, autorizado a linhagem de classe, com 0, vento 180 graus, 0,02. A linha de fala com 3484. Autorizado a decolar já, vento 170 graus, eu sei por lá. Vai decolar aqui no 0334. São 3484, decolando 120. Chama agora o controle Salvador, 120, versão 8. Controle agora, boa noite, está 3484. Boa noite, Altran 3484, 2900 agora, saída São Bruno. Altran 3484, contato com a Dama Decolagem, submeto nível 320, via saída São Bruno. 320, pode valida? Vem, liga, 3884. 4, chamou a velocidade 35, na frequência 128, decimal 35, até 123, decimal 8. Agora com 7 Recife, obrigado, boa noite, das 3, 4 às 4. Christian M, 3220, autorizado decolar, 240 graus, 049.